Uma professora na escola dominical estava ensinando aqueles pequenos alunos como era necessário santificar o nome do Pai. E ela dizia que todas as criaturas da terra deveriam santificar a Deus, e que o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, quando disse: Pai, santificado seja o vosso nome. Então as crianças ficaram perguntando: professora, como que a gente pode santificar a Deus se Deus já é santo? Como que nós, sendo pecadores, podemos santificar a Deus? E a professora então começou a ensinar, dando como exemplo todas as outras criaturas da terra. Ela contou que no princípio, todos os minerais, as plantas e os animais foram comunicados que era necessário santificar o nome de Deus. E todos que foram criados por Deus prestaram muita atenção nisso, até as pedras, as plantas e os animais prestaram muita atenção e começaram a se dedicar a santificar o nome de Deus. E muitas pedras, que não tinham valor algum, começaram a produzir diamantes e pedras preciosas, e esmeraldas, e safiras, e rubis. Eram simples pedras, mas com muito esforço conseguiram produzir algo de muito valor, e gemas preciosas, e muitas produziam até ouro. Então assim estavam santificando a Deus. As árvores então se esforçaram e começaram a dar frutos, e assim santificaram a Deus. O algodoeiro inventou também fios muito brancos para que o homem um dia pudesse se vestir com eles. E assim o algodoeiro também deu frutos. A roseira se cobriu de flores. E todos os outros seres da terra, cada um à sua maneira, começaram a santificar a Deus. A grama, que não conseguia crescer, então ela se alastrou pelo chão e enfeitou a terra com belíssimos gramados verdejantes. E a vaca passou a fornecer leite. E a galinha, para a alegria de todos, começou a oferecer ovos e cantava com isso, glorificando a Deus. O carneiro começou a produzir muita lã, e a abelha passou a produzir o mel, e até o bicho da seda, que era tão feio, para santificar o nome de Deus, começou a fazer fios lindíssimos, finíssimos, muito suaves, com o qual pode-se produzir um tecido que todos iriam apreciar. Nesse ponto da lição, uma criança interrompe e diz: professora, muito bem, sabemos como as criaturas e tudo na terra está santificando o nome de Deus, mas e nós, os seres humanos, como podemos fazer isso? Então ela explicou, dizendo que cada pessoa pode santificar o nome de Deus na sua vida se amar o seu semelhante e se produzir o melhor para o seu semelhante e o melhor para a obra de Deus. Se todo homem, toda mulher começar a trabalhar para a felicidade e o bem-estar daqueles que foram criados por Deus, então também estarão santificando a Deus. Mas uma pessoa só pode santificar a Deus se ela se achegar a Deus. Porque sem Deus nenhuma caridade, nenhum bem será para a santificação de Deus. E ela então abriu a Bíblia Sagrada, no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, onde Deus diz assim: serei santificado naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ninguém pode santificar a Deus estando longe de Deus. E ela faz novamente outra leitura agora no profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre o povo e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. Deus, ele já é santo, mas ele quer ser santificado em nós. A única maneira de cumprir o que o Senhor Jesus disse, santificado seja o vosso nome, é tornar Deus mais santo na nossa própria vida. E a pessoa só santifica a Deus quando ela produz frutos. Foi por isso que o Senhor Jesus afirmou em São João capítulo 15, versículo 1 e 2, onde ele declarou o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, mas limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você vê? A pessoa que não produz fruto, Deus atira, afasta, arranca aquela vara. Jesus, para explicar, ele se comparou a uma videira, e nós, sendo a vara da videira, e a vara que não produz fruto, é arrancada, é tirada, é lançada fora. Mas aquela que dá fruto, o que, que ele faz? Ele a limpa. O que significa limpar? Significa santificar. Então ele santifica, sim, a cada um de nós, porque estamos dando fruto. E quando damos fruto, ainda que não seja um fruto perfeito, ele vem, limpa, para que dê mais fruto. Se você quer santificar o nome de Deus, se você quer que o Pai seja santificado, assim na terra como no céu, então busca os frutos da perfeição e aperfeiçoa os teus frutos, porque assim fazendo, o Senhor Deus será santificado na sua vida. Pai, seja santificado o teu nome, assim na terra como no céu.